Que nem sal, pode crer. Segue firme, cola junto, é, vem comigo, deixa dar zero, zero, vários. O ataque, oh, do beat, oh, hemisfério, oh, hey, kid, oh. Só não deixa brecha, por favor. Chita mole, fode, se liga, vem, se pode, pode. Meu respeito, sarrapado, samba, pagode. Que incentivos, moleque, que corre por fora da morte. Espera um pouco de sorte, só pra ter dias melhores. Você que esperou pro nós voltar, só tu bota a mão pro ar. Cansa de tomar esporro e bota o rap pra tocar. O delinquente, ah, esse é o som de louco. A minha paz na mente, só pra poder alertar. Então, calma lá, diz pra mim o que é. Acho que é só mais um deles pra querer nos processar. Rima, função, eu pedi a sua bota firme na fita, pede pra que não. Aqui é só forte aliado, firmão, não garante a brecha, me sem opção. É desse jeito que eu vou. Tamo junto, infiltrado no som. Só no beat, rima e flow, lá de cima abençoou. Sou rap, 30 assim, então respeitou. É desse jeito que eu vou. Tamo junto, infiltrado no som. Só no beat, rima e flow, lá de cima abençoou. Sou rap, 30 assim, então respeitou. Errado já, pretendes se convidaram. Os traidores não pensaram, faladores especularam. Os traídos não notaram o quê? Como nós evoluímos aqui? Quer continuar na pré-história, nigga? Continua ali enquanto fazemos nossa break e flavor. E idas de pensar, uma porta alegre, nigga. Estou juntando os skills, nigga. Na boa, da guerra sem boa. Como lá que tu chocha, se te gosto, então tá. Eu não tô pelo beef, tô por entretenimento. Tô pelo que é certo dentro desse movimento. Aproveitando para educar os netos. É hip hop, mas que bom, tem até momento. Então, é desse jeito que eu vou. Tamo junto e infiltrado no som. Só no beat, rima e flow, lá de cima abençoou. Sou rap, trinca assim, então respeitou, respeitou. É desse jeito que eu vou. Tamo junto e infiltrado no som. Só no beat, rima e flow, lá de cima abençoou. Sou rap, trinca assim, então respeitou, respeitou. Vem arrastando chinelo, chama na roda na bike. Tira olho no skate, chama a galera do cyber. Segue o som, dobra a direita, mano, junte-se a rapa. A marcha segue o curso, sente o ponto, escuta a caixa. Gurizada do caminho, gurizada da escola. Estão todos envolvidos, nunca foi e não é moda. Juntos pela causa, contra o ócio, pelo equilíbrio. Fazer parte de algo, preservar o líder. Tudo contigo, irmão, escolha o caminho. Não esqueça da semente, o começo do futuro. Deixa plantar semente, segue firme sobre a terra. O futuro é Deus permite, mano, essa é a terra. Nosso legado é saudável, transparente e construtivo. Recupera o indivíduo e acolhe o inimigo. Mas se quiser, vem pra somar, mas porém sem crise. Trabalhar pra conquistar, permanecer humilde. É desse jeito que eu vou. Tamo junto e infiltrado no sol. Só no beat, rima e flow, lá de cima abençoou. Sou rap, trinca assim, então respeitou, respeitou. É desse jeito que eu vou. Tamo junto e infiltrado no sol. Só no beat, rima e flow, lá de cima abençoou. Sou rap, trinca assim, então respeitou, respeitou. É desse jeito que eu vou. Tamo junto e infiltrado no sol. Só no beat, rima e flow, lá de cima abençoou. Sou rap, trinca assim, então respeitou. Vem com a gente assim. É desse jeito que eu vou. Tamo junto e infiltrado no sol.